Bom dia, prossiga. Cliente Golf, Paulo, tente reportar o término, ajuste no 0 no 2. Bom dia, voo 9063, a 2 milhas do externo. Voo 9063, bom dia, continua a aproximação, reporta quando visual com a pista 1-0, ajuste 1-0 no 2, informa chuva leve sobre o campo e pista molhada. Fechou, chuva leve sobre o campo, molhada, informaremos visual, confirma o vento no momento. 1-80 graus, com 1-6 nós, variando até 2-1 nós. Sim. Avistando voo 9063 a 1410. Voo 9063 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-80 graus, 1-6-9. 1-80 com 1-6, autorizado pouso, pista 10, confirmado por voo 9063, obrigado. Salvador, o Ocean LTA 2, bom dia, informação Foxtrot, solicitação Guarulhos. Ocean 6251, no Foxtrot, cópia, prepara a saída da Eule da Morte, vai aguardando. Aguardando da Eule da Morte. 4, libera via Fox, taxena me escuta via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, o 909. Né, 6251, copia? Afirmo. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 110 até Taubaté, após direto Guarulhos. Controle em 120, decimal 8, aciona 5516 no transponto. Sim, autorizado 360, perfil 10, Taubaté, Guarulhos, da AEL, Leda, Motiva. Curva 10, curva direita, curva 208, controle, curva 6251. Chama 6251, correto, portão 5, chama pronto, despegue, chamamento. Muito obrigado, chamará. pessoas, o alto. Gente, bom dia, Alfonso Golfo. Comendador, é o Oceaneiro. 6251, está no portão número 5, para o pushback acionamento. Oceaneiro 6251, não autorizado, reporta táxi. Repassarei para o táxi, 251. Paulo Salvador, Oceaneiro 6251, para o início de táxi, tem 116, uma centena mais de 16 de POB, alternando Galeão com 5 horas e 40 de autonomia. Oceaneiro 6251, não autorizado táxi via parte principal Índia, no ponto de espera Torre 198 decimal 95, ajuste no 0 no 2, no bom voo. Tá, 18895, ponto de espera, cara. janela 6251, tá no ponto de espera da 10, pronto. Oceané 6251, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 1, 80 graus, 139. Ok, 180 com 139. Era 6251, a gente já corrida pra lá. Gente. A 251, no decolado aos 43, controle 120, decimal 8, bom voo. Tá, 120, bom dia. Bom dia.